preciso transformar pedras em pães para provar que o Senhor está aqui cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o seu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto, isso vai passar. Por isso resistindo estou, e quando minha força se esgotar, o seu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra quê em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar. E nem se eu resistindo estou, e quando minha força se esgotar, o seu anjo vai me alimentar.